longa de um motel. Eu nunca pude imaginar que com você eu fosse terminar. São peças que a vida prega. E o flagrante é quem armou foi o seu melhor amigo. Eu aproveito o motel, vem me pagar na mesma moeda. E o flagrante é quem olhe pra trás, flagrei você com outra no carro. Em uma fila longa de um motel, eu nunca pude imaginar que com você eu fosse terminar. São peças que a vida prega. E o flagrante é quem armou foi o seu melhor amigo. Eu aproveito o motel, vem me pagar na mesma moeda. E o flagrante é quem armou foi o seu melhor amigo. Eu aproveito o motel pra me pagar na mesma moeda. Na mesma moeda. E o flagrante é quem